sossegadas, armas descarregadas e já não há espaço pra tantas lágrimas. Mas e aí? Os dias passam e não são iguais. O que você plantou é fundamental. O dia da colheita está chegando, vai vendo. E as sementes estão crescendo. Tudo é tão claro pra quem tem compreensão. É fácil entender quando se tem informação, ensinamentos em vez de poder e dinheiro, conhecimentos pra acabar com os pesadelos. Só um tolo trata os outros com desprezo. Melhor ficar calado e enxergar os erros. Quem não pensa será sempre escravo de quem sempre explora. E a mudança não chega, a mudança demora. É muita gente movida por vinganças, felizes e satisfeitos por suas próprias ignorâncias. O teu sangue pode ser o meu, tanto faz toda a nossa vida em 5 minutos de paz. Eu só quero a paz. 5 minutos de paz. A paz em todas as quebradas. 5 minutos de paz. Eu só quero a paz. A paz em todas as quebradas. Em todas as quebradas. São tantos jovens digitando bem. O hip hop é a droga que te leva além. Trincheiras, fronteiras, barreiras quebradas. É certo que o respeito não está numa arma, mesma arma que não te dá proteção. A tua segurança é Deus no coração. Em primeiro lugar, tua família que te livra da armadilha e esquemas. Longe dos problemas, dizer não à violência, quebrar as algemas. Evitar a morte de um irmão, de um filho, de um pai. Atenção, todo mundo é igual, vivo ou morto no chão. A liberdade, a dignidade nos foi negada. A educação pode ser a grande virada no jogo onde você nasceu, tomando goleada. Pobre matando pobre, não, abaixa a arma. A elite impede o nosso progresso nesta política do próprio retrocesso. Olha os barracos ao redor, todos são iguais. Tijolos, madeiras, pessoas, corações sempre iguais. O teu sucesso pode ser o meu, tanto faz. Toda a nossa vida em 5 minutos de paz. Eu só quero a paz. 5 minutos de paz. A paz em todas as quebradas. A humildade me renova a cada mês. Não me iludo, não desejo ter poder pra sossegar Apocalipse 16. A verdadeira ideia, meus manos mandam bem. A inveja lá atrás tentando me alcançar. Não sabe que sou mais forte e não vai me prejudicar. O que é seu, a César o que é de César. Agarro tudo que é meu e a vida se completa. Não preciso ser arrogante pra ter o que quero. E se não for dessa vez, sou paciente, espero. Rezo pelos que não quiseram me ajudar. Fico distante dos que insistem em me atrapalhar. Teus olhos podem ser os meus, tanto faz. Mas esqueça isso, pelo menos em 5 minutos de paz. Eu só quero a paz. 5 minutos de paz. A paz em todas as quebradas. Essa é a paz do povo negro, é a paz do povo brasileiro. povo das favelas, os irmãos de todas as quebradas, os irmãos de todos os morros, tá ligado? Os irmãos que estão lá do outro lado do muro, morou, irmão? Aí, a nossa paz tá chegando. Vamos correr, irmão.